ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara FM. Chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Rádio Câmara, bom dia, quarta-feira, 26 de agosto de 2015, em Brasília, 5 da manhã, começando mais um Brasil Caipira. Um bom dia a todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara. Bom dia, meus amigos do sítio, chácaras e fazenda, meus amigos dos assentamentos, a todos os rodoviários e metroviários. Bom dia a todos os taxistas, a todos os brasileiros que estão na labuta nesse horário. E a todos os apreciadores da cantiga através do rádio, um bom dia a todos os aniversariantes do dia. Vamos começar mais um Brasil Caipira, um bom programa a todos. E a partir de agora está liberado o telefone para qualquer lugar do Brasil, 61-3216-1734. Vamos começar. Zé Mulato e Cassiano, Vale Verde. Distante, onde o céu é mais azul, sinto estrela cintilante me guiando para o sul. Beberei água da fonte limpa e pura, verdadeira. Vou transpor as cordilheiras, cumprindo ordens do coração. E ao chegar ao Vale Verde, matarei a minha sede, soltando as rédeas da emoção. Erguerei o meu ranchinho lá na boca da mata, bem de fronte a uma cascata. Ali vai ser o meu ninho. Cantarei nas madrugadas, serei mais um passarinho livre, livre pra voar. Erguerei o meu ranchinho lá na boca da mata, bem de fronte a uma cascata. Ali vai ser o meu ninho. Cantarei nas madrugadas, serei mais um passarinho livre, livre pra voar. Viverei num paraíso, terei tudo o que preciso para ser feliz. Em Brasília, 5 horas e 5 minutos. Agora eu quero mandar um bom dia pro Carlinho Leiteiro, que eu sei que tá agarrado hora dessa, lá no Taquara. Bom dia pro Rubão, pro Dinho e toda a turma da Embrapa. Um bom dia pro Zé Eletricista. E um bom dia para todos que estão em sintonia, que às vezes fala assim, hoje eu vou conseguir ligar. E às vezes não consegue, mas está escutando nós, tá bom demais da conta. Mas se quiser tentar, 61-3216-1734, como faz agora meu amigo Inácio lá de Unaí. Bom dia, Inácio. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tudo bom aí com o amigo? Bom, graças a Deus. E o Imano lá? Pelejando. Oh, Deus vai ajudar, que ele vai sarar, se Deus quiser. Certo. E o que que o amigo quer escutar agora? Eu queria ouvir com Rodrigo Matos e Praiano, Berço de Espinho. Sim, senhor. Manda pra quem? Eu vou mandar pro Jéssica Caminhoneiro, de Padre Bernardo. Bom dia, Zezé do Lago. Bom dia, Laíde Soares de Sobradinho. Laíde de Lusiana. Maurílio, homem do Sedém. Geraldo do Paraná, a esposa Vani. Geraldo Silva de Taguatinga Norte, Oscar Neto e família, Fulô de Formosa e Terezinha Braga, Nilton de Castro, Dilano, desde a Colônia Agrícola de Samambaia, Varginho da JBS, seu filho Jean, Wellington de Mesquita, Lorival de França, e Alceu Aguiar, Edivaldo Areal, Tomé de Souza, Francisco Lirical de Formosa, Terezinha Primo e Mercedes Tioco, Maria Eunice, Marlene Setoró e Maria Helena das Niqueiras, Santina, André Luiz do Quipão de Queijo, Lincoln, o grande Lincoln, e Lincoln Macário, seu papai Macário, Manu e Bibiano, Hilda do Coro do Ouro e o Pato, e Vicente e Rosa Caetano, Maria do Sol Nascente. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Em Brasília, 5 e 7. As lindas flores que eu plantei no seu caminho, você arrancou e jogou pedras no lugar. Eu te mandei a luz da aurora de presente, ganhei de volta a noite escura sem luar. Joguei sorrisos para ver o seu jeitinho, me deu desprezo e nem sequer quis me olhar. Eu te mandei uma luz tão clara e calma, me deste em troca um canto escuro pra chorar. Eu pus as rosas mais bonitas em seu caminho, você me pôs brasas vivas pra pisar. Te dei os sonhos mais bonitos dessa vida, você tirou o meu direito de sonhar. A pluma de veludo em seu leito, você me deu colchão de espinhos pra deitar. Eu fiz castelos de granitos coloridos, fiquei no mundo sem um teto pra morar. Te dei as asas tão branquinhas. Rainhas e bonitas, virou rapina querendo me atacar. Eu que pensava em te dar meu coração, te dei as costas pra você me apunhalar. Eu pus as rosas mais bonitas em seu caminho, você me pôs brasas vivas pra pisar. Te dei os sonhos mais bonitos desta vida, você tirou o meu direito de sonhar. Em Brasília, 5 horas e 11 minutos. Agora deixa eu abraçar e mandar um bom dia para os amigos, seu Rubens, lá no Maranhão, Burguelo Hermínio, lá no Paraná, Mozair e Tolentino, na cidade de Anápolis, o Lourivaldo de França, lá em Birigui, o Homero Cruz, lá em São Paulo, Vanderlei, lá na Bahia, e a companheirada de Bauru, seu Nércio da Viola, o Plínio, Leocádia, Suca, o Mirando, o Tião Camargo, o Zé da Barca e os demais aí que eu não aprendi o nome ainda. 5h11, agora deixa eu falar com meu amigo Vardinho. Bom dia, Vardinho. Bom dia, Luiz. Bom? Bom, e você? Eu tô bem, graças a Deus. Tá na labuta? Tô, rapaz. Acabei de sair da empresa aqui, mas tô indo lá pra Formosa. Que Deus acompanhe você. Amém, com Deus também. Deus. E o que que nós vamos ouvir por indicação sua? Luiz, vamos ouvir para vir para dar o jeito de ser legado, né? Vamos, para quem você manda? Ô Luiz, eu tava assistindo seu programa domingo, lá na televisão lá, com umas três duplas de casal boa lá, hein, rapaz? Tinha um povo bom, tinha? Rapaz, mas eu me deu água na boca, viu? Certo. Então tá bom, Luiz, pode mandar um... Pode debulhar. Então vou debulhar os nomes aí. Vou mandar pro meu compadre que tá junto comigo aqui também, compadre Mineiro. Mandar um abraço pra ele e pra família dele. E vou mandar um abraço pro Inácio e o Junaí, acabou de falar também, né? E o Valdeci também tá meio ruim, não tá muito bom ainda não, né? Não, mas vai melhorar. Se Deus quiser, ele vai melhorar, segue. Então, um abração pro Inácio, abração pro Francisco Lili, pro Cláudio Salomão, a Laíde, de Lidiane, a Laíde de... Sobradinho. Lourival de França aí, um abraço. É França, Lourival França, é de Birigui, né? Pra o Carlinhos, o Nelson lá de Bauru, de Bauru, né? Bauru. Bauru. E pra o Geraldo Silva, Marlene, Maria Helena, Ceará, Adelaide e Maria Rita. Tomé de Souza, Jair Souza, Santezinha Primo, Terezinha Braga, Tolô de Formosa, José Martins G, senhor da Mita Fora, pra você e sua família, Luiz, um abraço aí. E o senhor Geraldo lá de Paranoá, Geraldo e a dona Vani, Adel. E um abração pra todos aí que eu não lembro de falar, pra Dom Leonilde, pra Marionilde, o professor Silvano e para as outras aí. Um bom dia para todos aí, Luiz. Fica com Deus aí. Você também. Até amanhã. Em Brasília, 5h14. Em toda carreira existem aqueles mais destacados. Quando é bom, transforma em rei, predomina o seu reinado. Existe o rei do café, rei da bola e rei do gado. Mas agora eu vou falar sobre o rei dos delegados. Em matéria de polícia, é o mestre na profissão. prender um bandido, saiu em perseguição numa cidade distante, sempre na investigação. Numa semana o bandido já estava em suas mãos. Era o ladrão perigoso, veja como disfarçou. Numa igreja certo dia, quando a missa começou, ali entrou um sargento e muito bem se trajou. O doutor inteligente do sargento desconfiou. Doutor muito esperto, ao padre se identificou. Ele disse uma batina no confessionário, e logo o falso sargento do doutor se aproximou. Foi dizendo: é um assalto, só pra isto aqui estou. Pensando que era o padre que estava pra confissão, foi sacando sua arma, fazendo grande pressão. O doutor disse pra ele: você caiu no alçapão. Eu vou dizer quem sou eu, vou lhe dar uma lição. Você é o rei dos ladrões, ligeiro igual lambari. Jogue sua arma fora, seus truques eu já aprendi. Eu também não sou o padre, só vim te prender aqui. Quem te prende é o delegado, eu sou o doutor Priori. Em Brasília, 5 horas e 17 minutos. Eu achei um papelzinho que eu estava procurando ontem, que eu quero falar com você, dono de farmácia, você que trabalha em farmácia, que trabalha em hospital, ou que conhece algum representante de laboratório. A nossa amiga Maria Eunísia está passando por um momento dificultoso, sua mãe está doente e precisa urgente tomar um medicamento que não é barato e ela não está podendo comprar agora. Então, quem tiver como conseguir, ela vai ficar muito agradecida. O remédio chama-se Januvia, que é fosfato de citalglicina, MSD 100mg. Quem puder ajudar, nossa amiga Maria Eunísia vai ficar muito grata. 5h18 e agora deixa eu falar com minha amiga Terezinha Braga. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Luiz Rocha, tudo bem? Tudo bem, e você? Rapaz, quando o dia amanhece... Quer dizer, depois das 3 da manhã, que eu acordo às 3 da manhã, né? Que eu sei que eu vou ouvir minhas modas de viola, que eu vou ouvir esse programa maravilhoso que o Luiz Rocha dirige, rapaz. Eu agradeço a Deus demais, porque a coisa melhor que tem é você ser feliz com as coisas que você gosta. Muito bem. E por falar no que você gosta, o que é que você quer escutar agorinha? É, mas você sabe que Zé Mulato e Cassiano, pra mim, você sabe que é o máximo, né? Uhum. Viu? E apesar que a letra não é dele, mas eu gostaria de ouvir duas cartas com Zé Mulato e Cassiano. E quero oferecer especialmente para minha amiga Rosa Caetano, que ela ouviu essa música que eu pedi outro dia e ela achou muito bonita a música, e hoje eu quero oferecer especialmente para ela. Certo. Que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, viu? Oferecer para ela, para o Maranhão, para a Regi, para a Fulô de Formosa, para o Valdeci, para o Davi Rocha, a Raquel, para sua mãe, para todos os nossos amigos do Brasil Caipira, Luiz. Um beijo no coração de cada um e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, em Brasília, 5h19. uma carta foi meu bem que me escreveu. Abri a carta pra ler, a minha coragem não deu. Só pude ler duas linhas, minha vista escureceu ao ler a triste notícia que meu bem desprezou eu. Com esse golpe doído que meu coração sofreu, imaginei minha vida, o que será que aconteceu? Na carta não explicava que plano novo era o seu. Não cumpriu o juramento que a ingrata prometeu. Aquele dia em diante dobrou sofrimento meu. Acabou minha alegria, meu viver se entristeceu. Mas homem deve ser homem, cumprir o destino seu. Dei ela por esquecida e disse o derradeiro adeus. Quando foi um certo dia, outra carta apareceu. A carta vinha dizendo do que fez se arrependeu. Eu mandei dizer pra ela que siga o caminho seu, procure um outro amor que você pra mim morreu. Em Brasília, 5 horas e 23 minutos. Agora eu quero mandar um bom dia para todos os padeiros, a todos os salgadeiros, jornaleiros, aos vigilantes, os porteiros e a todos os profissionais que estão trabalhando nesse horário. Tomara que essas boas cantigas que estão na escuta ajudem o tempo a passar ligeirinho. 5h23 e agora deixa eu falar com meu amigo Manuel Pedro. Bom dia, Manuel. Bom dia, Felipe. Tudo bom com o amigo? Graças a Deus, tudo na Santa Paz, mano. Tá em casa? Não, senhor, eu tô no pé do eixo. Opa, um bom trabalho. Lá, paz, seita, você vai pra casa? Vou, sim, senhor. Nossa Senhora da Guia acompanha você, tá bom? Tá ok, senhor. E nesse momento, enquanto tá na labuta, o que que você quer escutar? Senhor Luiz, acho que é seguindo em frente, né, com o Mistato, né? Tocando em frente. É, tocando em frente, correto. Certo, e pra quem você manda? Vamos oferecer pra Terezinha, né, que acho que é a Terezinha com Z, né, que acabou de participar, a né? Terezinha Braga. Isso, justamente, né? O nosso amigo Pato, Leonito Siqueira, e o Inácio de Unaí, né, que também participou por aí hoje. E o nosso grande amigo da música sertaneja, né, o conhecedor da música sertaneja, né, o Oscar. Né? Ok? Certo. Fantástico, Luiz. E demais mesmo pra todos os nossos irmãos caipira, né? Tá bom, muito obrigado, bom dia pra você, até amanhã. Até, obrigado. Em Brasília, 5h24. Ando devagar, porque

para a Leonilde, mandar para a Maria Onísia, mandar para o Evelito de Mesquita, Geraldo Silva, Marlene, para a Nete, para a Santina, também de todos, e para todos que estiver na escuta, que o senhor tenha boa quarta-feira, não sofra muito hoje, tá bom? Muito obrigado, senhor, também. Até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 5h33. Sozinha, consultando a solidão, uma bola colorida veio em minha direção. Passou perto dos meus olhos, a metro e meio do chão. Afirmei os olhos nela, bem de perto vi que era uma bolha de sabão, flutuando em minha frente, desfilando não parou. Sua face me mostrava a paixão que me deixou. Essa bola colorida de saudade me marcou, girando devagarinho, consegui ver um pouquinho minha infância que ficou. Ela foi mostrando as cores do meu pé de manacá, o monjolo da biquinha e um moinho de fubá. Pica-pau fazendo toca no tronco do jatobá. Quando a bola colorida mostrava o doce da vida, estourou na hora H. A tristeza foi chegando, me pegando pela mão, foi dizendo: meu poeta, vou te dar uma lição. Nossa vida é mesmo assim, colorida de ilusão. Concluindo, eu achei graça que a nossa vida não passa de uma bolha de sabão. Em Brasília, 5 horas e 36 minutos. E hoje no norte do país o tempo fica nublado com pancadas de chuva no Amazonas, Pará, Roraima e Acre. Pode chover também em Rondônia e nas demais áreas o tempo fica parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura mínima foi de 20 graus e a máxima pode chegar aos 40. 5h37, agora é hora de eu prosear com minha amiga Leonilde Siqueira. Bom dia, Leonilde. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tudo bom. E você? Graças a Deus, estou quase. Falta só um pouquinho. É bom estar se meio mais ou menos para ficar sempre cuidando, né? Não, e depois, enquanto você vai tá perrengue, você vai indo, né? O pior é quando você tá só e ó, foi. Né? Então, enquanto você vai assim, você vai tentando melhorar, né? Vai administrando. Vai, e aí isso significa que você quer viver e procura cuidar, né? Exatamente. Bom, eu não sei se o seu Mozaí vai estar ouvindo nesse horário, mas se você puder mais tarde falar pra ele que a encomenda dele deve chegar lá amanhã. Tá bom? Aí, ó, hoje nós vamos ouvir Grito de Saudade com Zé Campeiro e Tião do Vale. Aí vou mandar pro Vardinho, o Pato, a Dona Ilda e todos os amigos dele, o seu Manuel Pedro, seu Manuel Félix e a Nancy, a Silvânia, É o Lorival de Birigui, o Gilson, o Gelson Caminhoneiro, a Zezé do Lago, a Neuza Zé Serra, a Divina, André Luiz, Dilano, Capote, o Fulô, enfim, é toda a nossa família caipira. Um abração aí pra você, pra Manu, pro Bibiano. Fica com Deus e até amanhã, tá bom? Tá bom, obrigado, um abraço, até amanhã. Tchau. Em Brasília, 5h38. Um dia desse sozinho, aqui nesse apartamento, um programa de TV mexeu com meu sentimento. Ao mostrar uma boiada num chapadão de Goiás, eu senti naquele instante o repique de um berrante me machucando demais. Nesta hora me apanhei, gritando com a boiada. Foi meu grito de saudade das catiras nas pousadas. Pra alegrar meu coração, que padece mas não chora, pulando aqui no meu peito, qual um potro na espora. Abri um baú de couro, que muitos chamam de mala, sobre o tapete bordado, despejei o meu passado aqui no meio da sala. Nesta hora me apanhei, gritando com a boiada. Foi meu grito de saudade das catiras nas pousadas. No bolso de um cotiano eu amansava meus pontos. Achei um retrato antigo de um amor maior que os outros. Foi quando bateu na porta, tava chegando meu povo. Disfarçando a emoção, peguei minha vida de peão e guardei no baú de novo. Nesta hora me apanhei, gritando com a boiada. Foi meu grito de saudade das catiras nas pousadas. Em Brasília, 5 horas e 41 minutos e agora vamos para o Nordeste. No Nordeste, o céu fica fechado com possibilidade de chuva em Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Pode chover também no Rio Grande do Norte e no centro da Paraíba. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado, com temperatura mínima de 9 graus e a máxima podendo chegar aos 38 graus. 5h41 e agora a minha prosa é com minha amiga Nete. Bom dia, Nete. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem também. O que, que você quer escutar? Eu quero ouvir Saudade de Goiás com Belmonte Amaraí. Uhum. Vou oferecer pro Geraldo Silva, pro Zé Vieira, Terezinha Vieira, Santina em Planaltina, Oscar Neto, Dona Ides e seu Bento, pro Pato e todos os amigos deles, aqueles caminhoneiros, para Hildo e o Neguinho, Nero Vicente Pires, Terezinha Braga, Rosalino Capote, Wellington Mesquita, Josimar da QMG, Osmaldo da Estrutural, Celinha e Messias em Samambaia, Francisco Lira, Varginha e seu filho Jean, Newton de Castro, Inácio, Walter Vano Gama, Rogério do Assentamento, Maria Helena em Ceará, André Luiz, Marlene, Cláudia de Formosa, Tomé de Souza, Maria Onísia, Maurílio, Professora Silvana, Chiquinha

estradas. Gavião berrante com capricho, Zé Vicente, mostre para esta gente o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro, chame o cachorro campeiro, que esta reis é perigosa. Olhe na janela, uê, uê, uê, bo, que linda donzela, uê, bo. Olhe na janela, uê, uê, uê, bo, que linda donzela. Deixa meu gado passar, vou cumprir com a minha sina. Lá na baixada quero ouvir a siriema, pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas. Ela é culpada, ué, ué, ué, boi, de eu viver nas estradas, ué, boi. Ela é culpada, ué, ué, ué, boi, de eu viver nas estradas. O rio tá calmo e a boiada vai nadando, veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá. Nasce o mestiço, salve ele das piranhas, tire o gado na campanha pra viagem continuar. Com destino a Goiás, ao oh, ué, boi, deixei Minas Gerais, ué, boi. Com destino a Goiás, ao oh, ué, boi, deixei Minas Gerais, ué. Brasília, 5 horas e 50 minutos. Agora vamos para a região sudeste. No sudeste, o tempo fica nublado, pode chover no litoral do estado do Rio de Janeiro e no sudeste de Minas Gerais. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado e os termômetros bateram os 7 graus na madrugada e a máxima não passa dos 34. 5h51, agora deixa eu falar com minha amiga Maria Eunísia. Bom dia, Maria. Bom dia, Luiz Rocha. Como vai, minha amiga? Eu tô aqui na luta, na peleja, como diz você. E se Deus quiser, eu vou vencer essa peleja, porque nada é mais forte do que o amor de Deus. Eu também tô aqui conformado, porque em tudo Deus é primeiro. Exatamente. Essa é a nossa força, né, Luiz Rocha? Exatamente. Vamos agradecer a Deus, né, por mais esse dia que Ele está nos concedendo e que Ele abençoe seu irmão, sabe, e dê a saúde dele e que tudo vai dar certo, porque o que Ele determina para nós é o que é, né, nós não podemos mudar. Certo. Tem que agradecer. Tá bom, Luiz? Tá bom. E o que, você quer ouvir? Eu quero ouvir Endereço da Felicidade com Paulinho ou com César e Paulinho. Esqueci o nome. É, mas o menino falou que não tem com ele. Tá bom, o trio Parada Dura. Isso. Certo. Exatamente. E também, Luiz Rocha, eu quero te agradecer o teu carinho de estar falando sobre esse remédio que eu lhe falei. Tá bom? Hoje eu vou dar eu conheço um povo, eu vou ver se consigo hoje, durante o dia, porque o papel tava na carteira e eu não tinha achado. Achei agorinha. Tá bom, Luiz. Eu vou pelejar hoje, tá bom? Muito obrigado. Deus te pague, Deus te dê muita saúde e muita luz. Tá obrigado, bom. Luiz, nós de coração, viu? Viu. E eu posso mandar um bom dia pro pessoal? Pode. Então, vou mandar um bom dia pro Inácio, pro seu Nero, pra Nete, pro seu Oscar Neto, pra Santina, pra Chiquinha, pra Maria Helena, pra Marlene, pra Laíde, pro seu Geraldo Silva, seu Geraldo e Dona Vani, Leonilde, seu Vardi,

Em Brasília, 6 da manhã. Bom dia, Mato Grosso. Bom dia, Cuiabá. Bom dia, meu amigo João Benedito. Bom dia a todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Brasília, Rádio Câmara Cuiabá, Rádio Câmara Bauru. De onde você estiver escutando nós, quiser pedir uma cantiga do seu agrado, é só ligar 61-3216-1734. Como faz agora meu amigo Oscar Neto. Bom dia, Oscar. Muito bom dia, seu Luiz. Como é que vai, o amigo? Melhor do que isso, acho que nem mereço. Tá bom demais. Tá bom. Como é que tá, seu Bento? Melhorou do espinhaço? Rapaz, tá meio ruim, viu? Ah. Mas tá cuidando aí, um monte de médico, acupuntura. Vai daqui a pouco aprumar de novo. Certo. E o que que o amigo quer falar e depois ouvir? Eu fiquei numa dúvida cruel até na hora que a Manu atendeu aqui. Sim. A dupla é o Edivan e a Gisele, né? Ah. Como o Vardim falou, tava bom o programa domingo. Sempre tá, mas aí você juntou três casais da melhor qualidade, né? Aham. Uhum. E o Edivan e a Gisele foi você quem lançou no Brasil, na verdade, né, Luiz? Como ele próprio disse, né? Foi. Você pegou ele pela internet, né? Eu vi aquele casal mal arrumado e cantando muito bom. Falei, esse povo presta. É, cantando sem camisa lá na cozinha e ela lá no, na sala, né? É. Eu já vi os vídeos dele. É, eu fiquei impressionado de ver. E a dúvida aqui que eu falei era que se eu escolhia a carta do Pracinha, aquela moda que o Pedro Benzer da Estrada gravou, que eu achei bonito demais eles apresentando no domingo. E a que eu escolhi, na verdade, chama Estrada Velha, de Aparecido Antônio dos Santos. Não é conhecida essa música, ela é, assim, pouco tocada, né? Uhum. Pra ser sincero, é a primeira vez que eu tinha ouvido, mas eu gostei demais da letra dessa música e da interpretação dele. Certo. Quero oferecer aí pro Vardim, pra Terezinha Braga, o Flouro, Inácia, Leonildo, o Manuel Pedro, o Brandão, o Maurílio, o Valdo, Maringuete, a Mercedes... Paraguaia mais caipira do Brasil, e o seu neto Rodrigo. Quero oferecer também para Suzana, a galega gaúcha mais caipira do Brasil. Segundo Maurílio, meu amigo. O Joênio Ribeiro, o Carlinhos, o Leiteiro, o Dilana, a Nete, a Maria Onísia, o Francisco Lívia e a Cláudia. Tipim. O Tipinho, o cunhado dele, né, vai? O cunhado Hélio. É, vai. Abração, Pedro, bem lembrado, Luiz. O Hélio não tem ligado mais, eu acho que ele não tá nem ouvindo o programa. Tá, ele ligou semana passada. Eu sei, mas de lá pra cá parou de ouvir, não é possível. É porque tá difícil. Eu sei, eu tô desde 5 horas tentando, rapaz, e eu pensei que eu sabia ligar aí, viu? Ah, o Vanderlei lá na Bahia, a dona Leocádia em Bauru e todo o pessoal lá, o pessoal de Cuiabá, o Lourivaldo de França em Birigui, o Hélio de Mesquita, o Papi, todos os caçambeiros. E para encerrar, o Walter Van Pereira, Luiz. E para Manu e o Bibiano, um abraço. Bom dia para vocês. Bom dia. Em Brasília, 6:03. Estrada boiadeira que vai lá pro meu sertão vai ser agora asfaltada, pois chegou a evolução. Eu não sou contra o progresso e nada quero mudar, mas o repique de um berrante não pode silenciar. Estrada velha de fatos e lendas que há muitos anos corta esse sertão. Foi o roteiro de muitas boiadas que passo a passo pisoteou seu chão. Estrada velha que presenciou o choro triste de um carretão e o som dolente de um berrante amigo que dói na alma de quem foi peão. Quando o asfalto te cobrir estrada e a poeira do chão não sair, não houver gritos de um boiadeiro e um berrante não mais se ouvir, é o sinal que venceu seu tempo, estrada, e o progresso se instalou aqui. Estrada velha vai virar saudade, só um registro na imaginação. Aqui ainda vai passar boiada, porém levada por um caminhão.

Olha, a primeira vez que eu estou ligando. E logo a primeira vez eu já consegui logo, viu? Então o povo não pode queixar, deu certinho, não é? Ah, é só você ficar ouvindo o que está falando lá e já ficar com o número discado. Tá. A hora que ele acaba de falar, você aperta duas vezes o verde e pã. Acerta bem na nhanha, né? Então tá bom, Lourdes, e que cantiga, você lembra o nome da música que combinou com o Manu? Ai, não lembro, e agora? E agora eu lhe ajudo, é Orgulho de Caboclo. Isso, Orgulho de Caboclo, é. Pra quem você oferece? Eu ofereço, não sei se ela está ouvindo o programa aí em Brasília, Iloá, minha amiga, a Áurea Lucy. E quero dar um alô pra... E agora que eu esqueci o nome dela? Cádia. Aqui de Bauru. Leocádia. Dá um alô pra Leocádia. Fala... Estou falando que mora aqui no Parque Vista Alegre, na Floresta. Certo. Que ela faz uns queijos bons, né? E eu adoro muito queijo. Tá certo, olha, e aqui eu vou pedir, esse nome seu é bom de a gente lembrar, Lourdinha, pra todo mundo tá falando o nome seu por aqui, tá bom? Tá bom, ó, eu ofereço essa música pra todos que estiverem ouvindo o programa e pra vocês aí da emissora, tá bom? Tá, muito obrigado, bom dia pra você. Ó, eu vou falar fora do ar, meu telefone você tem aí, você tá na Bina? Ah, não, é só se a Manu anotar, porque eu daqui... Ah, tá, porque aí quando a Leocádia ligar, ela dá o meu telefone pra Leocádia. Tá, assim que eu despedir de você, você continua na linha que ela anota, tá bom? Falou. Obrigado, com Deus, até amanhã. Dia. Amém. Em Brasília, 6:12. Lá no sertão, quando o dia amanhece, a natureza parece agradecer ao bom Deus por permitir que mais um dia do nascente o sol nasça novamente para aquecer os filhos seus. Aves diversas, bichos grandes e pequenos, no murmúrio mais ou menos, em forma de oração, chama um caboclo que levanta e se espreguiça, sai pra fora e assiste a missa de confraternização. Assim começa mais um dia lá na roça, onde todas as coisas nossas são respeitadas e puras. Até os grilos no jurar que nos conduz parecem dizer: Jesus, olhe suas criaturas. Quem não conhece o luar do meu sertão, não faças objeção, venha comigo conhecer. Até parece que a lua entre as flores cria amor para os amores que se amam com prazer. Sou sertanejo, falo isso, estufo o peito, sou feliz e satisfeito, não me acanho em falar, porque meu Deus, com seu poder divino, me ensinou desde menino, por tudo isso me orgulhar. Em Brasília, 6:14, acabamos de escutar com Camões e Camargo, Orgulho de Caboclo, E agora a próxima cantiga, nós vamos ficar sabendo depois que eu prosear com meu amigo Fulô. Bom dia, Fulô. Bom dia, meu prezado. Tudo bom com o amigo? Rapaz, melhor agora, tô aqui com as fornadas de pão de queijo que tá cheirando, tanto que tá balançando o teatro do prédio. Joga uma tantada pra cá. Se for mais perto, eu levava. Tá bom, e o que é que você escolheu pra nós ouvir? Com Solevante e Soleni. Amor de Minha Vida. E vai pra quem? Oferecer pra Nicinha, pra Maria Helena, pro Ceará, pra Rosa Caetano, a Régia, filha dela, a Tioca, a Mercedes, a Marlene, Geraldo Silva, a professora Silvana, a Leonildo Siqueira, a Maria Onísio, pra meu amigo Oscar Neto, o Elton Mesquita, Divino Milanês, o Pato com a turma dele, o Gels Caminhoneiro, o Maurílio, o Nilton de Castro, a Teodora, a Jandira, a Conceição, e para todo mundo que estiver ouvindo. E a Terezinha Braga. Opa, deu tempo. Bom dia, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 6h16. Fez morada no meu peito, a saudade ocupou o seu lugar. Desde quando você foi embora, a minha vida agora é somente pensar. Não tenho quem cuidar das minhas roupas, não tenho quem fazer minha comida. Se bem que em tudo isso eu dava um jeito, mas pra alegrar meu peito é só você. Amor de minha vida, ficar ao meu lado. Não tem ninguém pra me fazer carinho. Estou sempre sofrendo neste mundo, sozinho, abandonado. Em Brasília, 6h18. Você está em sintonia com a Rádio Câmara Brasília 96.9, Rádio Câmara Cuiabá 89.5, Rádio Câmara Bauru 93.9, pela internet radio.câmara.leg.br. De onde você estiver escutando nós, quiser pedir uma cantiga do seu agrado, é só ligar 61 3216-1734. 6h19, agora eu vou prosear com meu amigo Geraldo Silva. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Luiz. Mais uma vez, um prazer falar com você aí. Tá? Ah. E um bom dia para todos que estão sintonizados aí. Tá ok. E o que que você escolheu? Rapaz, eu preparei aí, como diz você, o homem sem rumo. Sim. Eu tava falando para Noel, eu perdi o rumo. Né? E aí a gente tem que acertar o rumo de novo e continuar a vida, né? Certo. Então, o homem sem rumo aí é a música que eu quero ouvir. E começando aí, oferecendo para Marlene, que tá lá no setor, ligadinho no seu programa. E o pessoal que já passaram aí, o Fulô, aí, um abraço aí pro Fulô, pra Terezinha Braga também, o Josimar também já passou por aí. E também a Maria Unido também já passou por aí, o Vardinho também, aí o Inácio, né? E para todos aí que estão sintonizados aí, pro Lorivaldo lá de França, né? Também. É, o Walter Fã Pereira lá, o Marquelino, a professora Silvana, a Nete também, que já passou por aí. Para todo mundo aí, para o Davi Rocha lá também, para toda a sua família, Luiz, um abraço aí para você e ótimo dia aí para todos que estão sintonizando aí. Deixa o meu abraço e fica aí com o Tião Carreiro e Padinho cantando aí, Homem Sem Rumo. Obrigado, até amanhã. Alô. Em Brasília, 6h20. Eu longe da minha terra, distante do povo meu, pra lá eu não volto mais, minha esperança morreu. A vida está me ralando, tirando o que não me deu. Minha sorte foi madrasta, o mundo só me bateu. E quando chega Natal, dia em que Jesus nasceu, lá em casa todos reúnem, só fica faltando eu. Não posso mandar dizer o que me aconteceu. Ai, ai. Estou vendo aquela casa, papai e mamãe é quem mora. Vejo meu amor primeiro, na certa outro namora. E mamãe ajoelhada aos pés de Nossa Senhora, rezando e pedindo sorte pro filho que mais adora. Meu coração está roxo, está parecendo amora. Não é falta de suspiro, eu suspiro toda hora. Mãezinha, quanta saudade, eu distante da senhora. Ai, ai. Derrubei matas e matas, fiz lavoura de café. Quando a sorte me sorria, na vida dei macharré. A malvada da geada destruiu a minha fé. Tornei-me um homem sem rumo, remando contra a maré. Vou indo ao rumo do nada, veja a sorte como é. Sorrindo eu peço desculpa pra quem pisar no meu pé. Pra quem já vive pisado, seja lá o que Deus quiser. Ai, em Brasília, 6 horas e 23 minutos. E agora vamos para o Ziaco, meu amigo, o amigo do sertão, meu amigo Brandão. Bom dia, Brandão. Bom dia, Luiz. Tudo tinindo por aí? Tudo firme. E você? O batuto é meu, é bordão do nosso mineiro. Eles tomaram meu bordão, agora é tinindo. Tinindo de bom, fico no último. Tá bom, então. E o que você separou aí para nós juntar? Ô, Luiz, eu separei uma moda muito boa aí, que essa música, ela traz muita saudade pra quem já teve o seu velhinho, claro que já se foi, está com Deus. Ela deixa, assim, muita saudade, quem ouvi ela igual eu, assim, que eu perdi, eu tinha 5 anos de idade, né? Então dá-se uma saudade muito grande. E ofereço pra toda a turma aí, principalmente o pessoal de São Paulo, que tem ligado ultimamente, tem aparecido mais pessoas novas aí, né? Uhum. O pessoal tá mais sabido que nós, tá longe, o trem chega mais rápido que nós aqui perto. É. Tem a pobre sabida. Um abraço a essa turma todo dia que está escutando o Brasil Caipira. E a moda se chama assim, Jeitão do Meu Velho. Essa moda é boa, viu, Luiz? Tá certo. Um abraço. Outro. Obrigado. Em Brasília, 6h24. Simples e pacato, a nobreza dos seus atos sempre foi seu ponto forte. Ter um dia a mão severa da idade te levou pra eternidade, que muitos chamam de morte. Velho querido, todos seus ensinamentos estão nos meus pensamentos, vão sempre me acompanhar. Sua doutrina do amor incondicional, o bem sempre vence o mal, Deus em primeiro lugar. Velho querido, foste forte e raçudo, sempre me deu de tudo, te dei tão pouco de mim. Meu velho amigo, quando lembro seu jeitão, sinto no meu coração uma saudade sem fim. Querido, você deve estar contente, brotaram toda a semente que você aqui plantou. Nossa família que tanto te amou em vida, continua sempre unida como você ensinou. Velho querido, professor dos professores, doutor de todos doutores, eu jamais vou te esquecer. Velho querido, hoje Deus me deu a ideia de pedir para a plateia bater palmas pra você. Velho querido, foste forte e raçudo, sempre me deu de tudo, te dei tão pouco de mim. Meu velho amigo, quando lembro seu jeitão, sinto no meu coração uma saudade sem fim. Rádio Câmara, a sintonia da cultura. Rádio Câmara, a sintonia que liga você. Em Brasília, 6:30, para quem preferir, 6:30. E agora eu vou lá no Café Sem Troco falar com minha amiga professora Silvânia. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Luiz. Tá fazendo caminhada mais não? Ah, Luiz, esse pé meu tem dia que dá pra ir, tem dia que não. Vai pulando, vai só num. Tem jeito não. Tá bom, e o que que você quer ouvir? É, Força do Amor com Lady Laura. Uhum. Manda pra quem? Quero oferecer pra essa gracinha aí da Manu. Sim. Pro Bibiano, pra minha amiguinha Maria Eunice, a Cláudia de Formosa, a Zezé do Lago, pra essa menina aí que ligou, como é que é o nome dela mesmo? Lurdinha. A Lurdinha, pra Mercedes, pra Tioco, pro pessoal aqui do Café Sem Troco, pro Marquelis, pro Josimar, para as duas Alaide, né? Francisco Pimentel, pra Marlene, Francisco Lida, Cláudia de Formosa, já falei, né? Wellington Mesquita, Rosa Caetano, Maria Pinheiro, Neuza Coutinho, GG da Bike, Inácio Naí, Alcione, Nilza de Castro, Leonildo Siqueira, Fulô de Formosa, as duas Terezinhas, Divina Serra, pro Thiago Serra e Vardim, né, e o filho dele, Rogério do Assentamento, e enfim, né, para todos do Brasil Caipira. Ô, Luiz, e já ficou decidido onde vai ser o encontro? Hoje nós decide. É, né? É porque a pessoa que... Eu fui ontem, mas ele não podia me receber. Haja um lugar mais perto, Luiz, pra nós. Vai ser... Eu sei que é na beira do lago. Ah, é na beira do lago? É. Oh, beleza. Tá, até o final da semana eu aviso, tá bom? Tá, beleza. Então tá, um bom dia. Bom dia. Uma boa semana a todos. Tchau. Pra você e sua família, viu, Luiz? Viu, obrigado, com Deus. Em Brasília, 6h32. Recém-caçado, pelos caminhos do vício, por amigos foi levado. Perdeu a grande fortuna que o pai tinha deixado. Esqueceu a sua esposa e o juramento sagrado. Saiu sem rumo no mundo. Logo se viu transformado. A mulher sentiu um golpe, mas não foi desiludida. Mudou pra cidade grande, enfrentando a dura vida. Se formou em medicina, viu sua luta vencida. Mas por amar o marido que a deixou sem guarida, tinha o coração em brasa. Mas um dia em sua casa, um cego pediu comida. Chorar. Já fui feliz no passado, mas abandonei meu lar. Fiquei cego num desastre quando eu tentava voltar. A esposa que amo tanto eu queria encontrar. Pela minha ingratidão, quero lhe pedir perdão antes da morte chegar. A mulher reconhecendo que ele era o seu amado, sem demora o pobre cego por ela foi operado. Ao voltar a enxergar, ela estava ao seu lado. Viu que era sua esposa e chorando, emocionado, as palavras não saíram e seus lábios se uniram num beijo apaixonado. Em Brasília, 6 horas e 36 minutos. E alô, pessoal do assentamento. O Rogério estava pedindo, então todos dos assentamentos prestem atenção que esse assunto é do interesse de todos vocês. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural aprovou proposta de fiscalização e controle número 28/15, que requer fiscalização aos assentamentos rurais, promovido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. De autoria do deputado Carlos Henrique Gaguinho, do PMDB do Tocantins, e relatoria do deputado Valdir Collato, do PMDB de Santa Catarina, que propõe, além de fiscalização, a criação de meios para propiciar melhorias e padronização de procedimento para todos os assentamentos do Brasil. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o deputado Valdir Collato. Deputado Valdir, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes do programa Brasil Caboclo. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã de quarta-feira. Deputado, como seria essa fiscalização e quais as melhorias que o senhor vê mediante essa proposta? Ô, Luiz, na verdade, essa proposta de fiscalização e controle, ela é uma mini CPI. Ela tem força legal, uhum, né, de fazer essa fiscalização, de convocar as pessoas para dar depoimento, de ir nos assentamentos, verificar a situação, como é que está. E, enfim, tem todas as prerrogativas para fazer esse levantamento e mostrar aí para o Brasil e também buscar aí soluções, propor soluções para a situação dos assentamentos em todo o Brasil. É uma coisa assim muito ampla, né? Nós temos mais de 9 mil assentamentos no Brasil, são quase um milhão de agricultores assentados, e as áreas que já estão determinadas para a reforma agrária, 88 milhões de hectares, só para ter um comparativo, tudo que se planta no Brasil são 60 milhões de hectares. Então, nós temos muita terra, né? Temos 1 milhão de famílias, são 5 milhões e 200 mil famílias no Brasil todo de agricultores. Então, é um contingente muito grande espalhado por todo o Brasil. E, com isso, nós temos, então, que buscar uma saída. O maior problema que nós temos agora, e claro que a falta de infraestrutura que não existe, tem ainda assentamentos aí que estão há 30 anos, o pessoal está embaixo de lona, onde nós temos recursos para casas, para fazer infraestrutura, para dar assistência técnica, e isso não está acontecendo. E a maioria dessas famílias ainda, das 655 mil famílias que são cadastradas, 415 mil ainda tem Bolsa Família. Então tem alguma coisa errada, porque se esse pessoal, esses agricultores foram assentados, é porque que eles não estão produzindo o suficiente para seu autossustento e por que que o governo não dá essa assistência para eles. Então nós temos que levantar essa situação e principalmente a lei determina que os assentados, após 10 anos, eles são obrigados a receber o título de propriedade como proprietários. O INCRA não dá esses títulos, tem assentamentos mais de 30 anos que estão assentados e não receberam os títulos, que impede que eles sejam autônomos, que eles possam financiar as suas propriedades, que eles possam investir, que eles possam se tornar um agricultor independente. E aí, então, o MST tutela oprime esse pessoal para que continuem ligados ao MST e, com isso, eles não tenham a determinação, a independência para poder ser produtores, agricultores e tocar a vida. E é isso que nós temos que levantar. Para quem está correto, vai ser benefício. Para quem não está, vai ser um arroxo. A verdade é o seguinte, nós aprovamos em 2014, a Lei 13.001, né? Uhum. Que regulamenta essa regularização dos terrenos, né, dos lotes que foram assentados, e que determina a titulação. Nós temos muitos assentamentos em que não estão mais aquelas pessoas assentadas. Então, o que nós queremos? Aqueles que estão nos assentamentos, que estão produzindo, que são agricultores, que a gente está lá, que têm o direito de serem assentados. E a lei, essa lei 13.001, ela determina que aqueles que estão assentados, produzidos, eles sejam reconhecidos até dois módulos fiscais, que eles podem ter onde não tem outra área interna, que eu tenho essa, eles possam ser titulados, né? Uhum. E a gente possa trabalhar. Agora, o que nós precisamos mesmo é que o governo e o INCRA termine análises profundas em cima da questão dos recursos que foram, que são muitos recursos que foram destinados para essas áreas, e que tem aí um controle, porque os recursos são passados, às vezes, para a infraestrutura, por exemplo, o Estado passa para as prefeituras fazer. foram feitos os estragos, muitos estão isolados, não tem como chegar nas suas propriedades. Outras foram financiadas casas, não foram feitas as casas. Também valores para assistência técnica que não foram feitos, às vezes por ONGs, passado o recurso desapareceu. Então nós precisamos levantar toda essa situação e realmente atender esses agricultores que foram assentados para que eles realmente recebam o apoio, sejam um agricultor, e com isso eles possam realmente ter aí toda a estrutura necessária para produzir, para tocar a vida, para serem agricultores em todo o Brasil. E isso não acontece na maioria dos assentamentos, onde a falta de estrutura, a falta de assistência técnica e de recursos para os assentamentos continua aí como pessoas necessitando a cesta básica para sobreviver em a mínima condição. Isso está no Brasil todo, nós precisamos resolver isso com urgência. Vamos ver se a gente consegue levantar a situação e exigir do governo e do INCRA que realmente faça sua parte em realmente atender esses agricultores em todas as áreas, né? Na saúde, uhum, na educação, na área de assistência técnica, da tecnologia. Mas principalmente aí, eu acho que o grande problema que está pegando é a falta de titulação dos terrenos para que eles possam. Só em Santa Catarina, por exemplo, nós temos em Abelardo Luz, as cidades que já tem lá vários assentamentos, mais de 30 anos, e que os agricultores querem fazer integração numa cooperativa que produz frangos e suínos, né? Mas para isso eles têm que ter o título da terra. Como não tem o título da terra, a empresa não pode financiar essas instalações e com isso eles não podem entrar nesse processo que seria então altamente vantajoso para os agricultores. Com isso, eles têm problema também na questão de leite, enfim, no plantio de plantas de hortaliças e grãos, e não conseguem porque eles, na verdade, são agricultores que não são proprietários das suas áreas, então eles não têm a mínima condição de poder desenvolver, trabalhar, investir nas suas propriedades. E nós esperamos, então, agora com a lei que está sendo feita, que está aprovada, né, 13.001, nós possamos fazer isso. Embora nós temos uma resistência do INCRA, não sabemos por quê. O INCRA não está respeitando essa lei, não está implantando aí nesses assentamentos a titulação das suas propriedades, que seria um tipo de uma alforria para esses agricultores poder ser independentes, tocar sua vida e se livrarem aí da tutela do MST que domina esses assentamentos em todo o Brasil. Deputado, já que o senhor falou da urgência, e como fica a tramitação da proposta? O senhor acha que vai ser ligeiro também? Olha, nós estamos aí montando um grupo de deputados, isso é indicação dos partidos, né, para fazer então essa proposta de fazer o controle. E montado isso, nós começamos os trabalhos, primeiramente já convocando aí o INCRA para que possa fazer o esclarecimento e trazer os dados de todo o Brasil para a gente ter aí um mapa dessa situação e começar esse trabalho aí com a colaboração do INCRA, dos órgãos oficiais e também da área do Congresso Nacional. Deputado Valdir Collato, muito obrigado, um bom dia, um bom trabalho para o senhor. Obrigado, Luiz, forte abraço, parabéns pelo seu programa. Obrigado. Em Brasília, 6h46, acabamos de falar com o deputado Valdir Collato, do PMDB de Santa Catarina, sobre assentamento, sobre fiscalização e melhorias. E agora deixa eu prosear com minha amiga Santina, lá em Planaltina. Bom dia, Santina. Bom dia, Luiz, tudo bom? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus, aqui tá tudo em paz. Então tá bom, o que que nós vamos ouvir por indicação sua? Vamos ouvir Tempo de Infância, com João Mulato e Douradinho. É bom, para quem você recomenda? Bom. Ah, vamos lá para Tomé, Arilma, Maria, a Dejalmira, Conceição, a Geraldo Silva, Severino Milanês, Oscar Neto, a professora Adriana, e seu Bento, Dona Ida, Inácio, Nilton de Castro, Vadim, Genilson, Nete, Janete, Marionisa e o seu o Zé Macari e a Dona Gersina, o Lincoln, Fernando, Bibiano e a Manu, para você, sua esposa, para todos que estão ouvindo. Fiquem com Deus e até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 6h47. parei pra pensar o tempo de infância e me vi criança lá no meu sertão. E um dia deixei e vim pra cidade seguindo o progresso da evolução. Que destrói a beleza e a natureza ainda mata o caboclo com a solidão. Ai. O tal de progresso que é o mal necessário com o seu avanço em tudo deu fim. Antigas pinguelas, pontes cobriram, não tem mais monjolo batendo pra mim. Os grandes roçados e os cafezais não tem mais sinais, também teve fim. Ai. Asfalto cobriram as velhas estradas, no céu formam nuvens de poluição. As grandes fazendas construiu indústria, que triste angústia pro nosso sertão. Os burros cargueiros foram abandonados, também foi trocado por caminhão. Ai. Malvado progresso, você me maltrata, destruiu as matas aonde eu vivia. O Iambuguaçu e a onça pintada, e lá na baixada apague a cutia. Nas altas perobas, pomas do ar, nas grandes ramagens, jacu se escondia. O carro de boi num canto esquecido, seus cocões ruídos, rodas caem, não caem. Seguindo o progresso da evolução, dos boios mugidos eu não ouço mais. Não escuto a voz do velho carreiro, grande companheiro, meu querido pai. Em Brasília, 6:50, e agora vamos até o Núcleo Rural Taquara, pro Zé, com meu amigo Carlinho Leiteiro. Bom dia, Carlinho. Bom dia, Luiz. Já desleitou as maiadas? Tá terminando. Então tá bom. Já bebeu um leitinho quente aí que a Manu tá querendo. Pois é, eu fiquei de mandar um leite pra ela, uma hora eu vou mandar pra ela um leite. Pode mandar a coaiada, que aí não perde. É mesmo, né? Então tá bom, e o que que você quer escutar? Eu quero escutar com Deli Delinha, O Sol e a Lua. Pra quem se recomenda? Eu vou mandar lá pro Lourival de Birigui, né? Pro Oscar Neto, pra você, pra Manu, pro Bibiano. E pra menina que ligou hoje aí, a... A Lurdinha lá de... A Lurdinha. De Bauru. De Bauru. E pra todo mundo que estiver escutando a música, Luiz. Tá bom, com Deus, até amanhã. Até amanhã, Luiz. Em Brasília, 6:51. Distância em que vivo, separado de você. Vivo triste, apaixonado, com vontade de lhe ver. Você é flor, eu sou orvalho, acariciando o seu perfume. Cada gota é saudade, amor, tristeza e ciúme. Nosso amor é comparado com o sol e com a lua. Quando eu chego, você sai e a distância continua. Nosso amor despeja a terra e na água não flutua. Nosso amor tem a distância do sol e da lua. Eu sou o sol. chama ardente do calor. Eu sou a lua, meiga e mansa, inteirinha feita de amor. Segura, macia correia, nosso amor é comparado com o sol e com a lua. Quando eu chego, você sai e a distância continua. Nosso amor desfez a terra e na água não flutua. Nosso amor tem a distância do sol e da lua. Eu sou o sol, a chama ardente do calor. Eu sou a lua, meiga e mansa, inteirinha feita de amor. Eu sou o sol. Eu sou a lua, este é o porquê que a distância continua. Em Brasília, 6 horas e 54 minutos. Já já começa o Jornal com a Palavra. Link e Elisabel já estão por aqui. E agora deixa eu falar um cadinho com meu amigo Maurílio. Bom dia, Maurílio. Bom dia, Luiz Rocha. Salve, salve. Saúde e alegria pra você e todos aí. É a Rapa do Tacho. O que você quer escutar? Eu quero escutar o Velho Berrante com o Cacique Pajé. Recomendações? Bom, em primeiro lugar, quero mandar lá pra professora Silvânia, né? E achei muito engraçado você mandar lá e pulando com o pé só, dei risada nessa hora. Pô. Certo. E falar pra ela. Eu, às vezes acontece isso comigo, eu tomo astrolive. Professora Silvânia, se você estiver me escutando. Mas eu quero mandar além da professora Silvânia, para a Nete, né? Para o Oscar Neto, a Adriana, o seu Bento, a dona Iris, o seu Bento seja melhor. E também, antes que eu esqueça, para o seu irmão Valdeci, né? E também para o Lincoln Macari, os pais dele, para a Jessina. E o seu José Macário. Obrigado. E também para o Fulô. Já passou por aí hoje, né? Terezinha Primo, Inácio de Nair. Bom dia, Inácio. E para o Carlinho Leiteiro também. Nós já tiramos nosso leite aqui também. E para todo mundo que estiver escutando, né? Isso aí, e a Laíde também, de Lusiânia. E todos que vão ter lá. E todos que estiver ouvindo aí. Tá bom. Com Deus, até amanhã. Saúde e alegria para todos. Até mais. Tchau, tchau. Em Brasília, 6 horas e 55 minutos. Continue com a gente. Agradeço a todos que estão em sintonia. Já já vem um Jornal com a Palavra. Obrigado a quem ligou, me ajudou. Aqueles que já somente escutaram, que ajudou também. Fiquem com Deus. Até amanhã. Obrigado, Bibiana e a Manu. E a gente se despede com a indicação de Maurílio. Quem vai cantar a derradeira de hoje, Cacique Pajé, Velho Berrante. Peço por favor que me ouçam atento, um depoimento bastante sentido. Faz parte de um caso muito recente que me deixou doente até combalido. Depois de perder quase toda a família, com a minha filha resolvi morar. Para não pesar muito na despesa, fazia limpeza de tudo seu lar. Lavava o carro, limpava o